161, em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o TAC. Ataque. Exato, táxi, o Gol no 161, via Índia, reporta onde esperador no 0 pronto, que negar o no 012. retorno além da cola, pista no 0.0.10 graus, 03 nós. Decolada 44, controle 19, decimal 35. 19, 35, obrigado, bom trabalho. Confirmando 19, decimal 8. 19, 8, bom trabalho, seu, bom domingo. Controle, bom dia, gol 1161. Bom dia, subalto 360 na saída da El, vigilância. Pode voar direto da El, dá presente, senhor? Autorizado, da El, voo 1161. 1161, direto da El, obrigado. 1161, chame sempre Recife. 1251 e alterne 1-3395. 7, confirmando chamar a Recife 1251 e 1-3325. Gol 1161. Secundária, ponto 95. 1-3395, grata.